Somos todos empregados do mundo. Será que somos? Somos. Ok. Era só. Somos todos empregados do mundo. Empregados do mundo. O que é que isso quer dizer? Que estamos todos submetidos a um grande patrão que é. Não é Deus. Não. É o mundo. É o mundo. Mas o patrão do mundo. Sabes quem é? Tony Carreira. Tony Carreira. Tony Carreira é o patrão do mundo. E porquê? Porque o Tony Carreira, as pessoas falam, ah, plágio, plágio, não sei o quê. Não é plágio, ele é que já fez tanta coisa, ele já criou o mundo, ele já fez isto tudo. Que ele já está a sair disso, ele já está a fazer coisas... Ou já não sabe o que é que fez. Esse, ele já fez tanta coisa, fazer, já não se lembra. Ele volta a fazer, porque ele simplesmente não sabe o que já fez. Sim. E repara que é sempre na perfeição, ele nunca deixa nada a meio. É na perfeição. Ele já criou uma coisa perfeita... Cria outra, que ele não sabe, que já fez, mas sim, cria outra vez e é outra vez. É tanto perfeito que até já tinha sido criado, não é até à perfeição. E ele voltou a atingir essa perfeição. Ele devia mesmo ter um bloco de notas com as coisas todas que já criou, sabes? Para evitar repetir. Mas depois era um bocado secante, talvez, ler o bloco de notas. Imagino que tens uma ideia. Será que eu já fiz tanto? Será que eu já fiz isto? Sim. E se já foi tanta coisa que tu não sabes, tens de ver um bloco de notas. Eu acho que chegas ao fim e já não te lembras também se já fizeste ou não. Pois. Quer dizer, se chegares ao fim é porque nunca encontraste. O bloco de notas de Tony Carreira é tipo uma página amarela. Sim, nesta analogia, Tony Carreira é Deus. É isso que a gente está a querer dizer. Porquê? Porque ele criou as suas músicas, não é? Mas criou também as músicas do espanhol. Ele criou tudo. Ele criou tudo. Inclusive o espanhol, as músicas do espanhol, Espanha, tudo. É isso que a gente está a querer dizer aqui. Porquê? Não sei, mas quem me dera. O quê? Tem o Tony Carreira na tua cama? Na minha cama. Nu? Não. Eu queria ter o prazer de o desnudar. Diogo, sabes que eu tenho um fetiche para o Tony Carreira? Pois eu sei. Até tens uma réplica da peruca dele na pomba. Por acaso está. Que eu acho giro. O cabelozinho assim na pomba. E não é uma réplica da peruca dele. É uma peruca dele. É uma peruca. Era uma das perucas. Sim. Era dele. Que ele deixou em tua casa. Sim. Naquele dia em que vocês fizeram amor. Não. Foi no outro dia. Ah. Digo, o Tony Carreira não é um vendido. O Tony Carreira não é só assim. Não vai só à minha casa para fazer o amor. Às vezes vai lá para vermos a novela aos dois. Qual carreira vê novelas? Qual novela vai? Eu dá-me o nome de uma novela que esteja a dar agora e que tu saibas. Portuguesa ou brasileira? Portuguesa. Estou a pensar mesmo a sério. Sim. Se... Portuguesa. Tu sabes, Pepe 2, vão dar claro uma resposta. Sei. Claro que sei. Então diz-me tu. Claro que não. Diz e depois eu digo se existe ou não. Jardins Proibidos. Já não existe. Ok. Mas deve estar repetindo algum canal. Eu não sei. E aliás, eu não sei se já não existe. Eu acho que havia uma chamada Jardins Proibidos, mas acho que já não há. É capaz de já não haver, não sei. Mas basta dizer assim um nome assim giro qualquer. Sim, tipo o Vento da Saudade. Vento da Saudade. Olhos de Bacalhau. Água de Mar. Mil Folhas de Vida. Mil Folhas de Vida. Não há gente mais... Ah, não, isto é o podcast, não é? É o podcast. Se calhar a gente começava com isto. Não, vamos começar. É? Ei, ei, ei! E bem-vindos ao Não Há Gente Mais Gente. Que... 6. Episódio 6. Acho eu. Eu também acho. Se não for. Eu tenho certeza, porque a gente ficou algum tempo sem gravar. Não me interessa. Vocês provavelmente não vão saber sabe, isso. Sabe, a gente vai replicar exatamente o mesmo tempo que ficámos sem gravar. Vamos replicar o mesmo tempo ao vivo. Ao vivo agora. Vamos gravar esse tempo todo que vamos sem gravar. Ok. Se calhar é um bocado chato. Mas pensem nesse tempo todo durante aí duas semanas. Pô, sim. Duas semanas que a gente... Pensem naquele... Que foi isso. As nossas vidas foi isso. Foi um silêncio. E a gente acumulou tantas coisas para falar que a gente está aqui cheio de temas agora aqui para falar. A coisa que a gente sempre pensou para vir para aqui foi temas. É temas. E assuntos. Uhum. Por exemplo, desta vez eu estou com uma vela nova, a gente está a gravar no meio quarto outra vez. A gente cá, mas relembrar as pessoas. O Diogo Rico e o Vasco Barcelos. Ah, isso. Por acaso, hoje está a ser, o Vasco Barcelos. É raro, portanto, aprovei. É um dos raros episódios que se calhar vão apanhar o Vasco Barcelos. A minha verdadeira personalidade aqui. Sim. Porque ele, noutros podcasts, às vezes é super mulher. Já fui várias pessoas. Já fui? Não, eu sou. Tu és várias pessoas. Sou várias pessoas. Vasco é uma espécie de Fernando Pessoa em estúpido. Sim. E sem o talento e a complexidade. E sem a droga? Quer dizer, não. Ok, sim. Tem a droga porque a vida é a minha droga. E eu sou viciado. És viciado na vida? És tanto viciado na vida que não queres me pôr. Que não quero me pôr. Eu acho que partilho um bocadinho disso. Diogo, não te metas nisso, Diogo. Não, eu como teu amigo, é assim, eu sei que eu estou metido nisso, mas como teu amigo, não te metas nisso, Diogo, deixa estar. Mas não queres que eu meta na vida. Se tu metes na vida, vais desgraçar, vais acabar com o rosto, se tu metes na vida. Isso é verdade. Portanto, não te metas nisso, afasta-te disso. Okay. Eu sei, podes estar a dizer, mas tu estás metido na vida e estás-me aqui com o seu esmerol. Eu sei, eu percebo, mas não, como teu amigo também, eu já fiz, já meti nisso, portanto agora já não há volta a dar, agora tu não, tu safa-te. Então tens só anos de vida, não é? Tenho anos de vida, não sei quantos. Sim. Não sei porque isto dá cabo uma pessoa. Sim. Quanto mais vais vendo, mais desgraçado ficas. Mais desgraçado ficas, pois. É uma porra. Não é fácil. Pois é. Mas pronto, um pessoa tem de ver com essas cores. Com e as cada cores vez que menos anos de vida, não é? Pois é, provável. Estás numa contagem de crescer. Estou. E sabes o que é acordar todos os dias e dizer, olha, pode ser hoje. Não sei, não faço ideia do que seja isso. Se continuar assim, não é? Agarrado à vida desta maneira, pronto, sei que posso acabar a qualquer momento. Pois. E o pior de tudo é que eu tenho essa consciência, mas não consigo parar. Consegues deixar de... Não? Já tentei, mas não. Mais forte que eu. Este podcast também é sério, às vezes. É verdade. A gente também tem que falar desses temas. Vícios da vida. E questões da vida, no geral. Por falar em vida, e porque a gente falou no Tony Carreira ser Deus, eu recentemente fui à missa. Fui à missa porque, basicamente, fui obrigado a ir à missa. E estava lá o Tony Carreira a dar missa? Não, por acaso tinha lá um gajo a cantar. Eu ia dizer se tinha alguém a cantar, sim. Mas no estilo daquela cena de americanos, não é? Dos pretos que tem aquele tipo de igreja. Mas com o Tony Carreira. Porquê que não adaptamos isso? Em vez de ter a cena toda soul e tech, não, era Tony Carreira a animar as missas deste país. Isto é que era. Querem trazer as pessoas de volta à religião. Mas as velhas já gostam de Tony Carreira e elas já estão na missa. Portanto... Mas isso era uma boa ideia. Desculpa. E eu tenho outra para trazer as pessoas para a igreja outra vez. Ah, ok. Ou seja, isto está tudo relacionado. Está tudo no guião, não é? Sim, sim. Eu aqui comecei, não soubesse nada disso, mas sei. Sim. E depois, na altura das hóstias, eu comecei a pensar. Eu já comi várias hóstias na minha vida. Tens alguma preferida? Não, tipo porquê? De que igreja é que tem a melhor hóstia? Porquê que não se faz isso? Faz. A minha pergunta... Posso passar para a minha pergunta? Pode. Para não me estragares isto? Sim, desculpa. Porquê é que não fazem hóstias com sabores? O meu pensamento foi... As hóstias não sabem nada. Não sabem a papel. É um desconsolo. É um desconsolo. Mas alimenta. É que eu... E não há razão nenhuma para ser um desconsolo. É, aquilo é pré-pão. Basta pedir um bom saborzinho. Sim. Sim, esteja... Mas porquê é que não há hóstias com sabores? Por exemplo, uma freguesia tinha hóstias de morango, a outra tinha hóstias de cheesecake, a outra tinha hóstias de limão, uma tinha... E depois, claro, que a freguesia que tinha mais fregueses, não fregueses clientes, mas crentes, digamos assim, era, obviamente, a que tinha hóstias de Coca-Cola. Toda a gente... Que é, gosta de sabores de Coca-Cola. Mas seria um bocado estranho, gostas de Coca-Cola, não? Tipo comer pão a saber Coca-Cola. É uma coisa, pegares numa fatia de pão e sopares em Coca-Cola. Mas aquilo não é pão, aquilo é pré-pão. Sim, aquilo é papel. Aquilo é farinha com água. Sim, mas... E sem sal. Por acaso faz falta um bocadinho de sal? Faz falta um bocadinho de sal. Mas nas hóstias ou no geral? No geral. Por exemplo, nesta vela. Se a vela por acaso acaba bem faz falta um bocadinho de sal. Sim. Tipo, o cheira bem, cheira... Mas é pouco salgado. Mas exato, não tem aquele... Aquele cheirinho do salgado. Aquele cheirinho do salgado. E, Diogo, mas isso era lindo. E podiam fazer hóstias, tipo, com pepitas. com pepitas, chocolate. Ou até assim, tipo a receber as pessoas, não é? Sim. Até as hóstias e com os dipzinhos. Olha, sim, ah? Tipo batata. Sim, sim. Tens uns molhinhos. Ou molhar em água benta. Olha, sim, também sim, estamos... pronto, sim, pode sim, ser sim. Hóstia pura com água benta pura. Sim. Mas também pode ser hóstia de batata frita com um dip de, com uma água benta assim, sim, com um bocadinho com de beterraba. Beterraba. Sim. Não sei se existem tipos de beterraba, porque eu não gosto de beterraba e nunca me aproximo, porque é tipo o diabo para mim. Sim. Elas atacam-se, tu outra. Elas sentem, esse gajo não gosta, esse gajo não gosta. As beterrabas atacam, mas porque as beterrabas sabem a terra. Sim. E a terra ataca. Terra ataca. Isso então a terra ataca. A terra ataca. Mas pronto, a ideia é para trazer mais crentes. Realmente podiam inovar nas hóstias. Inovar nas hóstias. Podiam inovar na igreja no geral. Mas vamos começar pelas hóstias. Vamos começar por uma coisa que não... Vamos começar pelo mais sagrado que eles consideram que é o corpo de Deus. É pouca coisa. É vinho. Tipo, o corpo de Deus é água benta. Sim. Eu ainda nunca percebi. Tipo, se agora podemos ter vinho, porque é que não podemos ter hóstias com sabor? Ou uma hóstia que seja um pão já acabado. Ou seja, levar as hóstias ao forno. Que eu já dei para a pessoa que já estou na missa. Sim, não é para a pessoa que já queima as rodelas de pão. Sim, cozer um pão e cortar fatias. Ou seja, uma baguete, no fundo. Sim. Que é botar uma baguete às fatias e dar às pessoas. E lá está, podiam dar com uma coisinha. Ou tipo, o padre, em vez de estar a corpo de Cristo, quer dizer, fiambre ou queijo. E tu respondes, ele dava-te, por exemplo, ou sem nada, ou... Sim. Pronto, mas eu tinha de escolher duas coisas para perguntar. Já que eu estava a receber aquelas pessoas todas em sua casa. Sim. Ao menos dava qualquer coisa decente. É casa dele, casa de Deus, não é? Ao menos recebe. Não vais dar. Tu, quando recebes alguém em tua casa, não dás quatro de papel e farinha e água. Faz bolachas, se quiser. É certo. Não tens um forno em casa, levas para casa e faz no fogo. E é só uma, não há cá mais repetir. Por isso é que há aquelas pessoas que o padre põe logo na boca. E depois há aquelas que... Põe na mão, sim. O padre põe na mão, sabe? Eles ficam na mão, levam para casa, o padre não sabe, mas eles levam para casa, vão guardando, e depois no fim de, tipo, vão todos os dias à missa. Ao fim de um ano não, mas ao fim de uma semana já têm sete pequenos pãezinhos, sim. Pequenas rodelas. Mas ao fim de um ano fazem um bolo. Ok, ou isso, juntam aquilo tudo, aquela juntam aquelas rodelas todas e fazem um... Realmente podiam dinamizar muito mais a questão das hostas, era giro, e coisas, mudar um bocadinho aquela receita, por cima agora estamos todos naquela fase, não é? Que é tudo de gourmet, tudo natural, exato. E bio. É verdade, e coisas. As hóstias têm glúten? Não tem. Eu não sei isso, porque isso. O glúten é já no produto acabado, sim. No pão? Está nutrido, mas no produto acabado também, não é eliminado para confecção. Sim. Por isso, desde que esteja no ingrediente, está no final. E o glúten vem de quê? Da farinha? Do trigo. Tem noutras coisas, mas o principal do trigo. Ainda quer a gente. Será que as hóstias... aí, não sabes nada, mas o principal entre... Tem okay. Outras coisas que contém, mas o principal e as hóstias grandes... Será que são feitas de farinha de trigo? É isso, ainda sei. Ou algum dos derivados de trigo, ou alguma coisa, ainda sei. É porque, por exemplo, digo no trigo, é cereais, é aquilo que tem, não todos os cereais, mas a maior parte é dos cereais e trigo, principalmente, é aquilo que talvez tenha mais, ou pelo menos o mais conhecido e mais utilizado, que tem glúten. Mas, por exemplo, arroz não tem. E ainda sei se aquilo não é farinha de arroz. Ainda faço ideia o que é que hóstia. Também sei. É porque é que ele não sabe nada. Ele usa uma folha de papel. Mas, aliás, eu já comi papel, mas mais sabroso. Mas farinha também não te sabe nada. Também, mas ainda como farinha. Eu não me sinto em casa a abrir um saco de farinha de colher e digo para mim agora, corpo de Cristo e volta. Não fazes isso porque não és crente o suficiente. Porque as hóstias, assim a gente está... Atrada à igreja, além de estar atrada à igreja das pessoas que não gostam de comida sem sabor, porque eu gosto de comida com sabor. Mas também é assim. Também não? Estamos atrada à igreja de pessoas alérgicas ao glúten, que hoje em dia é praticamente toda a gente. Mas repara que também há se calhar um motivo para as pessoas não terem sabor, e se calhar as pessoas ou sabem mais do que a gente está à espera. Quem é que vai à missa? E quem é que vai? São velhos. Sim. Atualmente, é assim, sempre que é velho, é velhos. E eu no outro dia. E tu, ou os escritores. Ou os escritores. Ou uma coisinha assim, mas de resto, tipo, pronto. E o que é que as pessoas não podem comer coisas com açúcar, não podem comer sal, têm de ter cuidado com a tensão, têm de ter cuidado com diabetes, com essas coisas todas. Portanto, é tipo, olha, o meu filho, isto não faz mal a ninguém. E também tem essa parte. Tens... Tipo comida de hospital, não é? Sim, é aquela... tipo, olha, é só isto que isto só se faz é bem. Mas eu acho que é isso, essas coisas todas vai estar. Por exemplo, ou se eu compasso, ninguém ia lá. Não. Ninguém é aquela igreja que ninguém gosta de comida com poças. Há quem goste, mas... Com aquele com... Tipo borrei, com as frutas sim, cristalizadas. Sim, cristalizadas, sim. Também não. Eu por acaso gosto de borrei, mas... Eu não gosto no sentido de... Ei, pai, tem que comer borrei. De Jesus que chega o Natal para comer borrei. Mas é só se estiver lá e borrei estiver lá também. Ah, porquê que não? Onde é que é lá? Na igreja. Na igreja. Na tua congregação não servem borrei de Natal. E não faço, eu acho que não. Pô, sou de eu. Olha, mas lá está, podia ser, hóstia, de bolo rei no dia da missa de bolo. Lá está, hóstias de pumpkin spice na altura do outono. Sim. Em setembro, não sei quando é que começam a servir. Por aí, no outono? Sim. Começarem a servir pumpkin spice, ou começarem a servir no carnaval, hóstias com sabor arroçado entre os. Variar. Sim. E ter certas hóstias temáticas. Hóstias temáticas, assim, sim. Até podem pôr também, mas se faz no arroz doce com a canela, olha, desenhos, sim. Fazer desenhos na hóstia, com a cara de Nosso Senhor, por exemplo. Olha. Há gente no Mosque que encontra Nosso Senhor nas tostas. Sim. Portanto, eles podem testar de propósito. Mas aí era mesmo Nosso Senhor que estava naquela tosta. Nosso Senhor vê tudo e coisas. E ele simplesmente diz, olha, hoje vou ser uma tosta. Mas era a cara de um outro gajo qualquer, não era Tony Carreira? Eu acho que Tony Carreira é estúpido o suficiente para estar a sua imagem assim. Quantas pessoas não gostam do Nosso Senhor para aí? Às vezes o Tony Carreira na contrata um gajo para dizer, olha, tu faz a minha ferro. Imagem. É o texto de ferro de Tony Carreira. Isto está aqui é que a gente vai chegar ao fundo da questão. Ei, que porra. Então o texto de ferro de Tony Carreira... É aquela imagem é que a gente aquele... vê para aí. Sim. Sim. A imagem associada a Jesus Cristo. Sim. Que não tem nada a ver com o verdadeiro Jesus Cristo. Não, porque... Até porque Jesus Cristo pode não ter existido, não é? Portanto, sim. Lá está. Ou existiu, mas simplesmente era só um gajo. Um gajo, certo. Tipo, olha, com o gajo que tem diz amigos, e, sim, tem amigos, é muito espiritual e pronto. Tem um culto, o gajo começou um culto, basicamente era isso. Sim. O Charles Manson dizer, ah, é, o gajo tem um culto, vamos pôr na cadeia. Jesus, olha, tem aqui 12 amigos, a gente vai fazer cena juntos e vamos, não, e temos de ver assim e vamos restringir assim. Não ninguém, propriamente. Não, mas traziam gente dos mortos. Será que traziam? Traziam gente dos mortos. Quem é que Jesus trouxe? Não era aquele... Havia um morto que Jesus ressuscitou, então. A si próprio, para começar. A si próprio, sim. Esse morto, sim. E não havia um outro morto que veio... Não era o Lázaro. O Lázaro não foi, ele não estava morto. E Jesus não disse, ei, chega para aqui. Que é preciso de um parceiro para o Dom Melhor. Eu não sei quais foram as razões. Não, tu tinhas era, por exemplo, aquele gajo que ia matar o filho, porque o Senhor ordenou, sim, depois não ia matar. Sim, isso aí é porque eu gosto... Está a pegar partidas. Sim, é um brincalhão. Mas estás a ver, é coisas para ver. Tipo, és fiel ou não? Mesmo isso, um momentozinho inseguro sim. E tal. Aquela... És fiel ou não? É. Faz isso então se gostas de mim. É tipo Donald Trump. Sim. É tipo Donald Trump. És fiel à fidelidade, que era fidelidade. Se não forem fiéis. Não, e cara, tá, lá está, é um culto. E estão ali, mas aí não há problema, não é? Mas não havia um que eu... Então, talvez, acho que tinha um. Eu sei que Lázaro está muito relacionado com essa ideia de... Eu acho que... Uma besta... Sim, Lázaro era uma besta, por isso é que ele tinha... Era uma besta, sim. Por isso é que ele morreu até, uma porque besta... as pessoas ainda sabem, mas Lázaro foi um guarda, sim. Assim, foi num... andava a mandar habitantes a gente na rua. Eu sou uma besta. E alguém não era uma paulada na puta da cabeça. Passava uma gaja que ele não gostava de corte de cabelo e ele dizia-lhe na cara. Era um... Não, dizia, e às vezes era mesmo, ia dizer às outras... Às amigas. Então era uma besta mesmo daquelas... Era uma besta, era mesmo... Lá está, por isso é que morreu, mas lá está, Jesus era... Não, mas eu estou a pensar que deve ter razão porque... Não sei, não, David Bowie que... no último CD tinha uma música chamada Lazarus em que falava realmente de morte ou de vida além de... Ok, provavelmente tem alguma coisa a ver com isso. E Lázaro... Eu acho que tinha esta... Eu acho que ele tinha morrido e Jesus disse aí. Lá está, não sei, preciso de um parceiro para o melhor, não sei alguma coisa, ou é... E gosto, sei lá, de ficar aqui sentado a ver se é uma besta para as pessoas. Sim. É divertido. Sei, é divertido. É como aquelas pessoas que vêm em casa de segredos para ver sim, merda. Sim. E Jesus era... Jesus. Olha, quero ver o Lázaro aqui a falar mal das sandálias daquele gajo. Sim. Pronto. E resistiu. Repara que as sandálias é um tema que ainda hoje em dia é muito critiquado. Toda a gente fala mal na mesma. Tipo, Lázaro falava mal na altura. Sim. E a gente hoje em dia ainda fala mal de pessoas que usam sandálias. Principalmente se for com meias. Se for aqui? Com meias. Com meias, sim. E mesmo sem meias, tipo, homens que usam sandálias é sempre um pouco esquisito. Mas sabes que aquilo começou tudo com Lázaro. Porque Exatamente. Os homens, sabe, o pessoal andava de sandálias e era fixe, era naquela. Tinha, e toda a gente, e tudo, quem era fixe na altura tinha as sandálias mais fixe, não é? Sandálias da Puma, e sandálias assim, da Puma, por exemplo, sandálias da Adidas, eles tinham os modelos fixe e tudo. E eles andavam... Mas mesmo da Puma e da Adidas ou dos equivalentes daquele tempo da Puma e da Adidas? Não, mesmo da Puma e da Adidas. Já existia nessa altura. Sim, depois abriram falência, okay, e deixaram, e voltaram só tipo, no século XX, ou sim, suponho que seja no século XX. Sim. Não sei, mas datas, mas. E porquê é que faliram? Vai estar. Só andava todo e houve um deles. Se calhar até foi da Nike, na altura andava. Não estava muito, apareceu depois, mas andava ali, sim, a tentar. E isso ia assim, não é? Porque andava-se muito sandálias, mas depois. Havia alturas que começava a chover, eles também. E andavam uma outra marca. Eu acho que era Timberland, que andava. Ou New Balance. Não, acho que era Timberland, que era tipo, olha, a gente tem aqui uma cena que não é aberta. E isto é fixe, não é? Vocês assim não precisam estar aqui e ambiar os pés todo. Sim. E eles até se uniram, a Nike, a Adidas, porque todo o pessoal que fazia sandálias fixe na altura. Portanto, a gente vai começar a perder, okay, esse monopólio, portanto temos de criar aqui qualquer coisa. E houve alguém que se lembrou, eu acho que foi um gajo da Nike até, o John Nike, e que, sim, disse, meias, um saco, na altura, a maneira como mostrava, pôr um saco no pé e assim... Porque as pessoas queriam as sandálias na mesma, porque dava estilo, mas depois não tinha. Porque ele tem uma cobertura assim. Sim, mas depois não era prático, eles estavam naquela, se calhar vamos deixar isso desta maneira de andar sandálias. E pronto, é que ele estava a ser um sucesso, e senhor, ninguém. Bom, mas o Lázaro é uma besta, portanto, comprou umas botas, porque foi dos primeiros a comprar umas botas, e depois viu que afinal, olha, toda a gente afinal voltou às sandálias, mas com meias, e ele começou a fazer pouco. Mas sabes como é que o Lázaro era? Uma besta. Era uma besta. Era uma ele besta. Fazia pouco, mas ele rebaixava mesmo. Sim. Ele ficava ali. Aí, pô, fez tanto pouco, passou tanto que as pessoas começaram a se sentir mal, não é? Está aí, estou aqui de sandálias com este terreiro, fica mesmo feio. Foram, iam-se ver assim, iam para o pé do rio para ver o reflexo e ficavam, epá, isto realmente é meio... Porque não havia espelho, é, meio feio. E vamos, pronto, vamos, epá, isto não... Uma coisa, e deixaram de andar de sandálias. Houve sempre alguns que andavam, não é? Mas pronto, o Lázaro era uma besta pelos todos. E isso, por isso é que a Puma, a Nike, a Adidas, foi tudo à falência. O meu problema com essa tua história, que eu acredito que seja verdadeira, porque eu não tenho razões para não acreditar. Só que eu estou com uma garagem que ainda tinha sabido. Exatamente. É que, não sei o quê, vamos inventar uma coisa para tapar os pés da chuva, não sei o quê. Portanto, nós fomos umas meias. Para proteger da chuva. Ora, as meias não protegem propriamente da chuva. Está, por isso é que estava, era um plano condenado ao falhanço à partida. Mas eles tentaram, porque eles tinham um grande estoque de sandálias. Mas já. O teu argumento é que foi falhado, foi um falhanço por causa do Lázaro e sim, não pela ideia em si. Não, eventualmente ia falhar, okay, toda a gente sabe. Eventualmente ia falhar. Porque a chuva ia melhor os pés. Sim, depois ia começar a ser chato, não é mesmo? Mas a parte de melhor os pés não estavam naquela. A gente sabe que vai sempre a melhor os pés qualquer coisa. Achas que as motos eram de qualidade também? Morder. Mas eles disseram, ok, assim sempre, olha, agasalho um bocadinho, a gente não constipa o pé, sempre fica melhor. Constipa o pé. Então foi. Mas o Lázaro é que foi uma besta para aquilo pegar a gente tudo. Lázaro era um bocadinho uma besta. Nunca gostei de usar sandálias. Eu também, eu acho que eu tive umas, quando era xixi. Pois, eu tive. E para crianças faz sentido. Sim. Porque no lugar de comprares uns sapatos de 40€, número 1, compras umas sandálias ou uma merda qualquer, porque os bebés estão sempre com o primeiro, sim, nem sequer precisam de sapatos. Ah, e as sandálias assim, e prende ao pé, mas faz mesmo uma criança a andar e sim, tudo. Primeiro é fresco, não é? Para Natal já andar descalço ou Natal, ou com chinelo, ou assim, umas que saem do pé, ou assim, uma sandália, pronto, olha, dá sim, jeito. E eles não precisam. Os bebês são porque se eles estão sempre no colo. Por aí, ah, é giro, os sapatinhos. Mas tipo, são caros. Sim. E eu não quero comprar, eu não tenho filhos, mas se um dia te vê, e não quero comprar uns sapatos de 40€. Não são sapatos, são todos bocadinhos de coisas. Não, porque, eu não percebo porque é que eles custam tanto como sapatos, como se fossem. É porque assim, tu não gastas o mesmo. Eu não sei, não vais gastar o mesmo dinheiro a produzir uns sapatos do tamanho de um dedo e uns sapatos do tamanho de um pé de um adulto? E vais dizer, olha, estes, okay, custam, estes custam menos de 5€ que é para criança. Por exemplo, eu na minha opinião, até acho que deviam ser mais caros. mais caros os sapatos para os crianças. Os sapatos para crianças deviam ser mais caros do que os sapatos para os adultos, porque aquilo é muita miúdoza para se fazer. E os empregados depois ficam mal dos olhos e não sei o quê. E tens tanta coisa, depois eles têm que ir ao oculista, tens que pagar o oculista dos empregados. Não, também, mas as crianças conseguem chegar ali com as mãozinhas. Isso também é verdade. Por isso depois... Mas eu quero acreditar que não são crianças que fazem sapatos, vejo. Ah, não, não são, não. Quero acreditar numa versão do mundo, sim, em que tudo é belo e que o Tony Carreira fez as coisas decentemente. Não, o Tony Carreira fez as coisas decentemente. A gente é que estragou isto tudo. A gente que... É, não é a gente, porque não, não é gente, mais gente. Mais gente. Mas foi... Estragaram isso tudo. E essas pessoas que andam lá a acusar o Tony Carreira de coisas e isso tudo. Isso é tudo feito para... Pronto, é o diabo. É tipo o Lázaro. É, sim, é tipo uma besta. Pessoas tipo Lázaro. É. São bestas. Mas voltando ao Lázaro, já agora, podia haver nas Hórtias, não é? Sim. Voltando ao Lázaro só para buscar a religião outra vez e lembrar-me das Hórtias. A tua ideia é boa, Diogo. Ok. E eu acho que devias falar com o Papa. Porque eu acho que se havia alguém com poder para instituir uma regra nova a nível de sabores das Hórtias, era o Papa. Era o Papa. Eu não sei se tens de ir tão alto para isso ou se aquilo pode passar por uns... Mas eu acho que o Papa, no fim, é que vai ter da cenete de comum. Sim. Tipo, ok, vai fazer hostas com o Lula. Eu acho que o Papa, pelo menos o Papa atual, da gravação deste podcast, que é o sim, Papa Francisco... E eu acho que ele até se tu disseste que era, tipo, João Paulo II, e... a gente ia passar a ser tanto visionário. Pois é, porque a gente tinha um podcast mesmo no tempo do João Paulo II. E, não, e estamos a falar de coisas atuais. Sim, tipo... O Trump. O Trump... A gente já está a adivinhar que o Trump vai ser presidente da América. Ih, Diogo, e eu acho que a gente devia acabar com este nosso podcast. Sim. Começar um podcast novo, que era fazer como se a gente tivesse a gravar um podcast há 20 anos, mas com os conhecimentos de Deus. Isso é que era. Ou não acabar com este e fazer isso na mesma. Mas isso é muito trabalho. Um então a gente não faz nada disso. Mas era uma boa ideia. Era uma ótima ideia. Fica aí para quem quiser fazer um podcast. Fazer um podcast. Como se estivesse no passado, mas... com o conhecimento do futuro. Exatamente. Ou seja, tenho de misturar o passado e o futuro, não é? Isto é um podcast de alta, de alta produção. É tipo um Westworld. Podcast. Em podcast. Sim. Ou seja, é assim, se alguém quiser financiar esse projeto, a gente está aqui a modos para... Porque a gente está cheio de dinheiro. A gente precisa de dinheiro, por isso é que se alguém quiser financiar... Estás a dar o projeto a outras pessoas... Não, eu estou a dar o projeto se alguém quiser fazer isso de graça e se não for coisa. Mas isto envolve muita produção. Isso é verdade. E, mas, e com isso esta é qualidade não vai ter, as outras pessoas não vão ter a nossa qualidade. É verdade. Só a pesquisa dos tempos antigos e para a pessoa se meter naquela ambiente. Não, é por isso que então, se alguém nos quiser financiar, não. Ok. Faz isso. Se ninguém quiser, a gente continua a fazer este podcast com os patrocínios lindos que a gente dá. Sim. Como o patrocínio do outro, que é. Ouviram uma coisa? Não ouviram nada. Porquê? Porque o nosso patrocínio hoje são uns headphones de cancelamento de som. É isso. E aquilo que ouviram é aquilo que vão ouvir sempre que usarem estes headphones. Sim. Onde quer que estejam. Onde quer que estejam. É isso é que é impressionante. É exatamente isso. Não vão ouvir nada. Eu já os usei no meio de um concerto de Tony Carreira, que é um sacrilégio, porque eu queria ouvir. Sim. Mas eu usei que só para testar. Para testar. E porque, sei como é que é, estava ali a bombar. Sim. Então, nada, assim, bem, igual, eu nunca vi nada, eu não sei como é que é possível fazer uma coisa desta. São os fones, parece que sou surdo, mas não sou. Sim, sim. É o nome da marca. É um bocado chato porque aquilo normalmente são fones daqueles de enfiar mesmo no ouvido, ou seja, são fones pequeninos. Que é um bocado chato porque era um nome um bocado grande para uma marca. Não, mas... exatamente, mas por isso mesmo, porque são fones daqueles pequeninos e para escrever... aquilo sim, no fone é mas lá está, isso é assim, mas não há uma crítica ao produto que adoramos, recebemos, cada um recebemos um e estamos aqui a fazer publicidade, mas que só para relembrar, chama-se parece que sou surdo, mas não sou, isso é só para mim, tem-me lembrado o nome. Sim, até porque é assim, os fones estão aqui, estão à nossa frente, mas é tão pequenino que teve de ser escrito que não dá para ler tudo. Sim. É a única crítica que tem a fazer à companhia, realmente é isto. Porque, mas é assim, se eles usarem esse fone também não vão ouvir as minhas críticas por isso. Exatamente. Sim, não aconselhamos o uso destes fones para ouvir este podcast. Sim, não. Porque não, é um bocado contraproducente. É porque é isso, a excelência destes fones é que não é tipo uma grande coisa para ter na cabeça, não sim, é? Sim, sim, sim. São tipo uns earphones na net. Tipo, mas... hoje em dia, os noise cancelling headphones são todos aqueles grandes, sim, que tapam os ouvidos todos. Não, estes são... Estes são só... São sem fio. Tem com fio também, mas tem a versão topo de gama, é sem fio. É isto ou esta versão vem só... Não, é mesmo sem frio. Não, podia ter vindo... Sem frio. É uma versão sem frio e sim, sem fio. Não, não, mas é mesmo sem fio. E, epa, é excelente. O livro tem de estar ligado a um telemóvel, sempre que é que precisa de uma frequência para poder funcionar. E os sem fio, os outros não. Os outros e é preciso também sempre. Os outros não, onde é que vais ligar o fio também? Porque... a tomada. E é preciso... e é preciso sempre também... Alguém te dá uma chapada em cada olho. Ou seja, é a parte mais chata deste produto. É que cancela o barulho, mas tem que dar uma chapada em cada olho. E com força. Com força. É assim, o método aconselhado é põe o fone no ouvido. Ouvem qualquer coisa, ouvem... ainda ouvem ali qualquer coisa, mas se alguém vos der uma chapada em cada orelha... Que ficam naquilo bem para dentro e coisa. Ficam sem ouvir nada. E é por isso que é a versão com fio. Eu, pessoalmente, gosto mais porque conseguem tirar o fone mais facilmente. É por isso que tem o fio, é para puxar. Sim, pronto. Porque a outra versão sem fio, dão-te uma chapada e aquilo pode ficar lá dentro. Pode ficar lá dentro. Pode ficar lá dentro. E é depois ficas surdo. Até, exato. Depois ficas surdo e ficas mesmo... Parece que sou surdo, mas não sou. Ficas mesmo realmente surdo. Mas é excelente. As fontes são excelentes de usar em qualquer situação. Precisem de estudar, precisem de... Não ouvi. Desde que não um estudante de música, por exemplo. Sim, porque aí... era um bocado chato. Quer dizer, se for para ler música, podem ler pelos fones para não ouvir nada, mas se tiverem que ouvir música, os fones não servem assim de muito. Mas de resto, todos os estudantes. Excelentes. Usem. Usem nas aulas. Usem nas aulas. Para poderem se concentrar bem. E não ouvirem o professor, porque é isso que querem mal. Sim, mas se conseguirem ler bem lábios e o professor. Falar claramente e tiver a olhar assim na vossa direção. Sim. Ou se escrever num papel as coisas que está a dizer. Olha, estou. Para vocês verem. Sim. É excelente. Porque assim concentram-se só na matéria. Só na matéria. E não há distrações, não há cá conversas com outros. Né? É espetacular, sim. Por acaso, nesse aspecto. Mas são fones fantásticos. Em funerais, se não quiserem ouvir as pessoas a gostar, tipo chorar. É excelente, já usei. Fantástico, recomendo. Até de vez em quando lembrava-me de piadas e tudo, como ainda estava a ouvir aquele. Sim, sim. Eu estava a ver as pessoas tristes, mas pronto. Não estavas a sentir. Não, não estava. Porque o som tem uma grande importância na maneira como. Lá está, não é um sentido que faz-nos também ter o tipo de. Se quiserem matar uma pessoa, cortar mesmo os braços, sabe? Com ela ainda viva e ela tiver que ter, sabe? Aquele guincho, aqueles guinchos esquisitos. Excelente. É pá, excelente. Não ouvem nada. Não ouvem nada. Nada. Portanto, são os nossos patrocinadores de hoje. E como é que vão usufruir das vantagens do nosso podcast, não é? É irem ao site, escreverem lá, fazem login e escrevem lá, não haja imagem de 10, mas como? Tudo em caps lock. Porque aquilo de não sei o quê, parece que sou surdo, mas não sou. E eles fizeram essa brincadeira de tem que ser tudo em caps lock, mas a gente tivesse a criteria. Porque os noise cancelling headphones, portanto a gente tem que estar a criteria para eles ouvirem. A coisa é que é assim, mesmo que não tenha o desconto de imediato, logo na altura, esperem um bocadinho, é uma outra brincadeira que eles gostam de fazer, porque dizer, mesmo que tu grites, não ouve nada. Não ouve, mas eles ouvem. Estão só a brincar. Esperem um bocadinho, atualizem se for preciso, mas é excelente. E tem desconto de. Não ouviram nada outra vez. Imagina, como se tivessem posto os fones outra vez. Agora. Não, tem desconto. Tem desconto nas primeiras 10 utilizações que fizerem dos vossos fones novos. Tem alguém para vos dar uma chamada de graça. De graça. Sim. Okay. Porque imaginem uma pessoa sozinha, não tens amigo, não tem, mas não. Então, se tem o serviço, vão lá e dão uma pessoa. Sim, podem escolher a pessoa, até podem ter um caso com a pessoa. Sei lá. Isso aí. Pessoas, são profissionais. Olha, para mim, eu não ouço nada. São pessoas muito profissionais, mas pode acontecer, não é? Há sempre uma paixão que se, por exemplo, pessoas que gostem de sadomaso, que sejam sadomasoquistas, que gostem de alguém que lhe dê chapadas nos ouvidos, se calhar apaixonam-se logo por aquela pessoa. Eu sempre ouvi dizer que uma chapada bem dada traz muito amor. Bem verdade, traz muito amor. Uma chapada bem dada só com amor. Só com amor é que é uma chapada bem dada. Minha mãe, quando era xixi, ela dizia-me sempre uma chapada bem dada É muito amor, é uma chapada vendada só com muito amor. Só com muito amor é que dá-lhe uma chapada vendada. Não é tipo, uma chapada vendada para calar já. Não, é muito amor. Só com muito amor é que uma pessoa é capaz de dar uma chapada vendada. Era isso que ela dizia. E depois dava uma chapada. Sim. Mas era com muito amor, mas sentias o amor. Sentia o amor. Sentias o amor. Ficavas a ferver de amor. Acaba a ferver de amor, principalmente na parte da cara. Sim. Portanto, é isso. Parece que sou surdo, mas não sou. Os fones. Não há imagem de 10. Em caps lock. No site, no site, qual é o site? No site ponto .com que é tipo e vão e façam e vão e façam e aproveitem que isto também dá-nos jeito, dá-nos jeito. As pessoas sabem que o tráfico atraímos é muito por isso. Sim, mas não pensem que tipo, mas o tráfico ou o tráfico? O tráfico. Traímos muito tráfico. A gente atrai muito tráfico para a Deep Web. Sim. Com estes patrocínios. Sim. E com as pessoas que ouvem o nosso podcast. Sim. Por falar em Deep Web, no outro dia fui à Deep Web. Foste à Deep Web, mas como é que estava em casa, sabe? Sem fazer nada. Estava sem fazer nada e eu precisava mesmo agora de uma Kalashnikov. Uma Kalashnikov. Fui à Deep Web. Não vi Kalashnikov. Oh. Mas comprei o braço de uma pessoa. Olha. E as cuecas do Tony Blair. Parte de cuecas do Tony Blair. Sim, senhor. Foi o que eu comprei naquele dia. Pois. É como é aquelas coisas. Um gajo vai a um site, sabes? Não quer comprar nada, não, mas vê coisas. Mas sabe coisas interessantes. Já usaste o... as cuecas do Tony Blair? Não, o braço. Ah, o braço da pessoa. Usei para coçar as costas. Olha. Usei para tirar. Eu ia perguntar como é que usa aqui as dá, se ia ajustar tipo só ao peito com uma pata de coelho. Sim, assim, não, isso é para ter no quarto, para testar as costas, se for preciso, sabes? Sabes como é? É um estranho. Mas é isso. Neste caso é mesmo estranho, não sabes quem é, ou sabes? Eles tinham lá, mas tinhas de pagar mais para saber quem é. E eu, não me interessava, sinceramente. Sim. Sim, a menos que seja o braço do Tony Blair, aí era giro. Sim. Eu tenho comprado em dois sites diferentes da Deep Web duas coisas da mesma pessoa. Era giro. Mas não. A quem compraste o Tony Blair? Não sei quem é, porque estava na Deep Web. Sim, mas podias saber que era o Tony Blair. Ou podia estar a fazer um leilão de coisas usadas. Não, mas não. Acho que não era. Acho que não era. Talvez fosse. Porque já foi lá, uns zooms que o Tony Blair de vez em quando faz leilões de coisas usadas. Pois. Não, só para faz, não é? Sim, também. Portanto, esta é a minha história. Ainda tenho uma história com a Deep Web, mas eu posso dizer às pessoas que se tiverem histórias giras, ou nudes, ou não sei. Sim, nudes giras. Sim, também não, sim. Se forem nudes assim mal treadas, luz, tem a luz, boa, sim, luz, boa luz e assim. Boas gajas. Por exemplo, podem mandar para a gente, é isso? Sim, é isso. Mas, sei lá, perguntas, assuntos que queiram ver resolvidos, queiram alguma opinião, não é sempre, mas se quiserem, ou algum comentário em relação ao podcast. Estás a oferecer os teus serviços de Hitman, é isso que estás a fazer? Sim, eu vou à vossa casa jogar Hitman, você. O Vasco é profissional em Hitman. O Vasco é jogar Hitman, eu nunca vi um gajo para jogar Hitman tanto bem como... Pronto, é o Diogo, é isso. Vasco, é a minha vocação. Sempre, mas não é só o Hitman, é jogos com carequinhas. Sim. O Vasco joga. Eu jogo tanto God of War. Os Sims do Vasco eram todos carecas. Tudo careca. E ele jogava bem isso. Sim, e porque quando fazia Sims que não eram carecas, era uma merda. Era uma merda. Agora fazia Sims careca, que acabava sempre a ser presidente. É verdade. Portanto, o Vasco é especialista em jogos em que as personagens são carecas. Portanto, se tiverem algum problema com algum jogo, não há algum problema. Não é tipo, o jogo não está a funcionar, não sabem porquê. Isso é lançar. Algum problema, não conseguem passar certa parte do jogo, sim. O Vasco vai lá e epá. É logo. Se a personagem for carequinha, o Vasco passa-vos o jogo e. Eu a jogar FIFA. Por exemplo, a jogar FIFA. Crio uma equipa, edito. Só de Zidanes. Só de Zidanes. Só de Zidanes. E limpo aquilo tudo. Okay. E quando jogo online ninguém bate. Se eu pudesse jogar com os coisas, que eu agora não sei como é que isto funciona, mas se eu pudesse estar para os jogadores todos carecas, tipo jogar online okay. com eles, ninguém parava. É verdade. Ninguém. Vasco também jogava com os jogos de wrestling e não sei o quê. E lá está, era tudo o Vasco ganhava sempre que o combate era que ele estava a jogar com um gajo careca. Sim. Portanto, é um talento que o Vasco tem. E ele está a oferecer os serviços, acho que é isso, acho que compreendi bem a situação. Sim. Era isso, ou dizer que podem instar algum tipo de comunicação via e-mail, com quem quiserem, tipo, só estou a dizer isso, podem fazê-lo. Ou seja, podem mandar e-mails pela Deep Web quando quiserem, é isso que tu estás. Não, sim, mas não precisa ser para Deep Web, pode ser Não, para mas eu web. estava a dizer, já, minha história com a Deep Web e não sei o quê, é que podem fazer isto. A minha história para o Deep Web é que ainda tem nada a perguntar sobre a Deep Web, Ok. no fundo é isso. Ok. É uma boa história. Mas já agora, Uma boa história. como a gente não há gente, @gmail.com, se tiverem Verdade. alguma proposta para o Edman para a vossa casa, Bem verdade. Isto é um e-mail ou que a gente criou ao sexto episódio à gravação do sexto episódio. sim, por isso é que não houve menção deles no, nos primeiros. Sim. E este e-mail existe mesmo. Sim, como a gente Como não a há gente não há gente. gente. Sim. Porque a gente se diz, ah, assumimos a fazer um e-mail cartoon. Não. Não, Vamos vamos fazer fazer. como a gente não há gente. Não, eu pensei, vamos fazer um e-mail ou só com as iniciais ou com alguma variação desta. Pronto, porque é o nosso e-mail profissional, não é? Sim, Vamos. exatamente. Mas depois era chato para dizer. Era só. Não era giro. C A Não, tipo. G N Ou não há gente mais H gente, ou é. sim Tipo, não. sim Era meio chato, só para estar a dizer. Então assim, pronto, como a gente não há gente. Que é uma inversão é uma inversão do. Pronto. Porque a gente também não está aqui para facilitar a vida a ninguém. claro que não. A gente quer que A vocês menos mandem e-mail, mas que que tenham chegue, mas trabalho. Não, é exatamente. para vocês covam. Ouçam. Vocês covam. Vocês covam. Vocês covam. Vocês covam. Vocês covam. Vem num bocado de couve, E metem no ouvido. num ouvido. E depois ouçam coisas a seguir. Pois É assim é que se ouçam, couve. ouçam. E depois Pois ouçam. ouçam coisas. Isto. Então agora está a falar a velho pouco instruído de 70 anos. Ou à parte. Ou a par. Eu percebi a padre primeiro. Velho, pouco instruído, 70 anos, padre, está mais ou menos, são Ok. quase sinónimos, Ok. não é? Não, e com as propostas para jogar aí, de menor coisas assim, pronto, é tudo para aí. E porquê que é essa impressão? É porque não é, vamos estar aqui a ouvir este podcast, e como é que isto chama? Não há gente mais gente, olha, vou mandar um e-mail para. O e-mail deve ser não há gente mais gente, vou Pois. mandar aqui a dizer, a falar mal deles, não é? Porque é esses e-mails que a gente vai receber. Sim. E E tipo, assim filtramos assim filtramos aqueles que metade. realmente ouviram. Sim. E depois sabemos, ok, eles estão aqui a insultar e a falar mal, mas ao menos ouviram. E é Exatamente. isso que me interessa. Não quero saber o que é que acham. Depois, ouviram, ouviram, está feito. Podem achar o que quiser. Até porque a gente não vai ler o e-mail, a gente Não, vai só para a caixa sim. de excluídos, que é o nosso e-mail é num servidor que tem uma caixa de excluídos, que é um servidor da Deep Web, lá está. Não é o Hotmail ou o Gmail, Sim, não é nada mas disso. mandem-me para o Gmail, que já agora, Sim, como tem a gente. Gmail, mas Sim, é só para não, é enganar, é bem só para enganar. enganar. Mas mandem para lá, ou seja, como a gente não há gente, @gmail.com. Mas não é, aquilo é um servidor próprio. Não, aquilo é da Deep Web, portanto, daí poderem mandar nudes Sim, e tudo o que quiserem, porque sim, aquilo não sim. vai ter nenhum ataque de hackers que depois vão. Nem hackers, Não, ainda nem vai hackers, ter. nem hackers. Dakers pode ter, na zona onde os servidores, não sei, não é que eles slotem os Sim. servidores, mas se calhar está num sítio, ainda por cima como é Deep Web, está a perceber? Deve estar um sítio cheio de pó, Deep. deep, cheio de pó. Sim. Ou na cave de um americano gordo Sim. de 200 quilos. Sim. Portanto, pode Sim. ter hackers. Mas lá está, a única pessoa que pode ver as vossas nudes é esse americano gordo de 200 quilos, além da gente. Por amor de Deus. Mas ele também não vai fazer nada, não Não. é? Ele nem deve ter. Nem deve saber onde é que está a pomba. Lá está, a pomba são poucos gramas daqueles 200 quilos. E porque ele já vendeu na Deep Web. E porque ele já vendeu a pomba na Deep Sim. Web? Ok. Não sabia, tu é que falas mais Eu, com assim, ele. eu é que trato da parte do servidor. Eu é Sim. que já falei com ele, por acaso contou-me. Contou-te que vendeu a Contou-me. pomba na Deep Web. Sim. Ou seja, ele tá ali, foi literalmente castrado para a Deep Web. Ele está Sim. ali, é servil à Deep Web. Sim. E pergunto-me, será que ele é que serve, ou se a Deep Web é que serve dele? Eu também às vezes me pergunto isso. Pergunto-me isso muitas vezes. Às vezes pergunto-me isso e depois deixo-te perguntar porque é um pensamento um bocadinho distinto. Porquê é que a tua toalha, que está ali pendurada, está alagada em dois pontos, Sim. que parece que tens mamas? Porque aquilo são os dois pontos em que lavo os tomates. Okay. Tem duas bolas do Medet na toalha. Sim, parece que tens mamas. Porque é onde eu esfrego os tomates. Okay. É ali naquela parte da toalha. Portanto... E só se vê mesmo aquilo, porque realmente é verdade aquilo que dizem, tomates grandes, pomba pequena. Mas tens tomates grandes, é verdade. Quem é que alguma vez te disse isso, Vasco? Tomates grandes, pomba pequena. Quem é que disse isso? O padre da minha freguesia? Tomates grandes, pomba pequena. Ok. Aqui, eu não sei, não, eu acho que uma vez, por acaso, estava a ter umas fotografias, eu ia ao pé da igreja e... uma horta assim, o seu pato teve uma horta. Tinha lá o... E eu estava a tirar uma fotografia gira e o seu pato apareceu lá e disse: ah, estás a tirar uma fotografia aqui, aquela pomba. E eu: não, aqueles tomates são bem grandes. Eu: ah, está a ver, mais grandes, aquela pomba é pequena. Foi, por acaso, foi. Sim, foi isso. Eu a pensar que vinha merda, sabe? Vinha mesmo uma coisa que não pode ser incluída no podcast, mas afinal veio uma história gira, tu olhar para a horta e os tomates e tinha lá uma pomba. Tinha uma pomba. Que por acaso fiquei sempre naquela hora. Portanto, não tem nada a ver com pedofilia, nem nada disso. Não, eu estava tipo, olha, tem ali uma pomba, é giro, porque estava a tomar do seu padre e tudo. Sim. E é uma pomba, portanto, isto deve ser o Espírito Santo. E perguntei ao seu padre: ah, como é que mas é o Espírito Santo, está a abençoar os seus tomates, seu padre? E ele disse: é, por acaso é, deve ser. Espírito Santo estava a abençoar os tomates. E eu: nossa, sim senhor, os tomates devem ser bem sabrosos, não é? Ele disse: ah, devem ser. E depois enfiou-me o tomate na boca. Portanto, o seu padre enfiou-te os tomates na boca. Sim. Os tomates da horta. Da horta do seu pai. E depois a pomba bateu-te na cabeça. Porque a pomba estava a voar. Tipo, não, saiu disparada quando ele foi agarrar os tomates. Era pequena, mas era dura. Quem era mais trabalhador? Deu-me o nariz. Porque o padre foi para os tomates com tanto afinque que ela ficou assustada e bateu-te na cabeça, a pomba bateu-te na cabeça. Até, deu-me o nariz, Guilherme. Eu ainda me ia afogando no bico, os tomates eram grandes, por acaso. Repara que eu gosto bem dessa história, porque está ali, até esta parte final que foi um bocadinho batalhoco, estava ali no lume, sabes, mas... completamente normal, nada... Mas estava ali não naquela é... linha. É verdade. Entre o de 100 e o indecente. Sim, isso não é verdade, por isso. Gostei bastante desta história. Eu acho que esta história. São as histórias de um assunto tempo a contar, não? Ei, já se contou histórias piores como podres. Sim, ouviste aquela dos três padres. Do lobo mau. Os três padres e o lobo mau? Não. Os três padres tinham. Cada um construiu uma igreja. Ah, isso é aquele um construiu uma igreja de palha e coisas. Sim. Coisa. Ok. E depois. Pronto, é aquela com classe, não é? No fim é óbvio que o que tinha construído aquilo com blocos, cimento e coisas era o que estava seguro, não é? Porque sim. Outros foram os dois apanhados de pedofilia, porque voava, que o vento voou a palha toda e eles apareciam. Pronto, toda a gente os conseguia ver ali a enrabar rapazes. E o outro não, o outro a gente vai pôr aqui uma casa que ninguém... Desta história já não gosto tanto, porque já está mesmo na... Tipo, não tem linha nenhuma. Estava numa linha ao início. Sim. Eu queria ir mas para a mesma linha. Sim. Eu queria ir para a mesma linha. Sim. Mas não resististe. Não resisti a entrar a fundo. E sabes que isso é um contador de histórias. Isso é verdade. Mas às vezes farto-me um bocadinho da história e conto logo o fim. Sim. Gostas dos cheiros desta vela? Gosto, ainda posso dizer que já senti-o muito agora. Podes pegar na vela e cheirar. Mas posso, mas depois caminho na vela. Isso é verdade. No último episódio a gente tinha uma vela que cheirava limonada. Esta cheira a frutos tropicais ou qualquer esta coisa. Esta cheira a limonada de frutos tropicais. Enfim, esta cheira, portanto tem este cheiro. Eu imagino que seja o cheiro que existe no Havaí, no geral. Eu não. Acho que é o oxigênio do Havaí. Sim, tem esse cheiro. Pronto, ok. Eu não imagino isso. Ok. Eu não imagino nada em relação a essa vela. Cheira bem. Cheira bem. Então, cheira bem. Repara, com o que a gente está a ouvir, não sei se as pessoas estão a ouvir, porque as pessoas são um bocadinho surdas. Principalmente se usarem os fones. Os fones parece que estão surdos, mas não sou. Que a gente está a ouvir, não é, pode parecer, mas não é uma máquina que está a lavar roupa. O que a gente está a ouvir é o meu plano espacial. Ou seja, eu tenho um plano espacial aqui em casa, tem pessoas ali a trabalhar na cozinha, para lançar uma nave para o espaço. E se eles a tentar, arrancar com a nave. Ainda temos alguns problemas ainda, problemas técnicos. Eu pensei que isso era eles a levar uma peça de roupa. Máquina de roupa. Não, mas não. É, eles estão a tentar arrancar com a nave. Okay. Que é feita com uma cesta de roupa. Três presões. O combustível é realmente sabão da máquina de detergente. E uma cápsula daquelas de detergente da louça. Só para dar aquele extra... Para a descolagem. Para a descolagem. E é isso que estão ali a fazer na cozinha. Portanto, okay. Não é porque não lavo roupa, porque são porcos. Portanto, não sou eu que estou a lavar roupa. É o meu plano espacial que está a decorrer ali na cozinha. Sim, senhor. E quais são os teus planos em relação ao espaço mesmo? Queres só lançar uma nave para o espaço? E está feito? É assim, a partir do momento em que lançam um carro para o espaço, com o boneco lá dentro, só porque sim... Eu não precisas ter um plano pensei, definido. Não, foi aí que eu pensei. Vou criar um plano espacial e fazer uma coisa qualquer. O que é que seja? Uhum. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Estou a lançar um bocado de massa. Massa tipo... Massa de pizza. Uhum. Ah, ok. Com queijo. Uhum. Molho de tomate. Uhum. E lanço para o espaço. Sim. Queijo e dá depois quero ver duas coisas. Quero ver se aquilo cozinha, ou seja, se eventualmente com o sol e se aquilo fica, sabes? Com aquela passagem na atmosfera. E ao mesmo tempo, como aquilo vai para o espaço, quero ver que outros ingredientes é que aparecem ali. Okay. Tipo, se aparece tipo, um bocadinho de meteorito, se aparece... Então o teu plano é lançar, mas para ela voltar. Para ela voltar, sim. Okay. Se possível. Se não, é que ele também tem câmaras e não sei o quê, dá para ver mas, o que está a acontecer. Mas é quanto tempo é que vais tipo, fazer aquilo para o jantar? Não, isso é um plano a longo prazo. Porque lá está, eles ainda estão a tentar arrancar sim, a máquina. Sim, mas podia ser legal, quando lançasses, sei num dia de hora, vou fazer pizza para o jantar. E jantar naquele dia? Não. Pizza espacial? Não, o objetivo, até porque é preciso aquilo estar algum tempo no espaço para ganhar mais ingredientes. Ok. Tipo parafusos de uma nave, sei lá, ingredientes, um alien que bate ali, não sei qual é a coisa. Eu pensei que devia ser que tu querias ir aumentar o gajo que está no carro. Podia ser. Ele se calhar está a ficar com fome, portanto vou mandar uma pizza. Mas não é isso. Porque... Não é. Não precisa. Não é. É mesmo para. Sim. Sim, lá está. Se vier para trás, muito bom. Eu como a pizza. Se não vier, é pá. Pronto. Foi um sprint. Um sprint é que eu fiz. O Elon Musk também nunca mais vai conduzir aquele carro. Lançou o carro e pronto. Mas, não vai. Aquele carro eu acho que já despistou ali algo. Se ele for um furo, quem é que muda a opinião? Isso é verdade. Será que há bate chapas no espaço? Se ele bater assim num meteorito? Sim, não sei. E depois, será que... Qual é a... Ou num meteoro, que eu acho que um meteorito é quando eles já estão... Qual é a nível de seguros e coisas assim, como é que isso funciona? Nível de seguros? Danos no espaço? Todos, existe seguro para danos no espaço? Pois, não sei. Já contra todos os ricos ou coisas, mas. E assistência em viagem? Será que dá para ligar para a Marta? Ó Marta, preciso de boca. Tenho aqui um problema porque bateu um. E estou a tentar encontrar coisas que cajam no espaço para bater, mas não há assim muitas. Portanto, bati aqui em Vênus e agora? O que é que eu faço? Que merda, Marta, a culpa é capaz de ser minha, Marta, mas o que é que eu faço? Mas Vênus também atravessou-se assim à minha frente. Atravessou-se, a porra por sobre aqui, a rodar e de repente. E não. Portanto, eu não sei se a culpa era bem minha. E estava sinal vermelho. Estava sinal vermelho. O sinal que eu vi. Cor laranja. Um sinal grande, cor laranja. Estava bem, e ele andou sempre. Portanto, como é que a gente faz em relação a isso? A Marta vai dizer o que é que a Marta vai dizer? Não sei. Marta desligou o telefone. Marta vai desligar o telefone. Marta é uma besta. Por acaso é verdade. Porque a Marta é irmã de Lázaro. É descendente. Descendente. Já que era bem irmã. Não, é descendente. Ou irmã, porque o Lázaro, eu não sei. Eu sei a história. Ou penso que sei. Que ele resistiu, mas depois não me digo de onde morreu outra vez. Não tem morrido outra vez. Pois. Que aqui se implicava uma irmã. Ainda se fosse sei. Filha. E a irmã de Lázaro trabalha no companheiro de seguros. para que estou aqui com um problema que a vela está. Não, está tá com vulgo. Está, sim. Tem aqui. Liga para a Marta, liga para a Marta. Do lado de fora da vela. Liga para a Marta, tem um furo. Sendo que é uma vela que está dentro de uma embalagem de vidro, é estranho ter cera por fora. Liga para a Marta. Mas, okay. Liga para a tua seguradora. Para a Marta das velas. Não, liga para a tua seguradora e diz: olha, tenho cera a sair por fora da vela. Sim. Se faz favor, portanto. Se faz favor. E tem seguro contra todas as ceras. Sim. Portanto, se faz favor, vocês não resolvam isto. Ou então dê uma vela nova, só para estes tempos. Enquanto não tiver esta vela. É que ainda voltar aqui sem vela. Sem vela. Porque até porque não era vida para ninguém. Tá? Não era vida para ninguém. Foi um espaço. A gente já falou sobre isso. Há uns tempos, quando isso aconteceu. Isto já são notícias completamente ultrapassadas nesta altura, mas quando anunciaram que o Stephen Hawking tinha morrido. E eu fui contra. Stephen Hawking morreu. Desculpa. Eu pensei que as... Oh. Sim, continuo. Não, faz lá ter filme. Ai, vais que não começas agora não. Outra vez com as coisas. Vais lá como se nunca tivesse dito nada. Ai, vais que tu não me tinhas dito nada. Não tinha dito, tu é que nunca ouves nada quando eu falo contigo. Ai, vais que tu tinhas me dito que se iam... Okay, já tinha, vou... já. Já disse... que eu gosto dele, das músicas dele, e tu tinhas dito alguma coisa que é acerca disso. Eu disse que era para a gente ir ao funeral e tu. Ah, vais que disse. E tu não disseste nada, ignoraste isso, olha, ela está no. É porque eu não lembrava que se tu disseste já vamos para a América. Está num daqueles humores, eu não vou dizer nada. Ah, vasco. E eu não me ia lembrar se tu disseste já vamos para a América para o funeral do mundo. Ainda disse que a gente ia para a América porque eu provavelmente foi enterrado em Inglaterra. Eu não sei. Eu, sinceramente, eu nem esqueci o que é que te dizer. Portanto, se calhar, se eu tivesse dito que a gente ia para a América, se calhar tinhas-te lembrado, mas ainda viste. Eu acho que a gente também falou nisso, eu não sei o que é que vais falar, sim. Mas eu acho que a gente também falou nisso, que é, ele tinha aquele sotaque americano robótico, sim. Portanto, será que ele era daqueles, já perdeu o sotaque que está há muito tempo na América, uh-huh. Ou será que ele era só, ou seja, será que ele escolheu aquele sotaque para a máquina, não podia ter escolhido um sotaque britânico para a máquina? Ou um sotaque vietnamita, só para, só na guerra. Sim, ou um sotaque indiano, porque é assim que os indianos falam, claro. Segundo os Simpsons. Mas tu ias dizer qualquer coisa? Ah, eu ia dizer que fiquei bastante indignado com a decisão, não... Da decisão do Stephen Hawking ter morrido? Não dele ter morrido, mas com a decisão de anunciarem a morte dele. Porque, sou da opinião, que não era necessário. Sim. Não era necessário terem anunciado a morte de Stephen Hawking. Porque ninguém ia saber. Sim. Ninguém. Aliás, se calhar o Stephen Hawking já morreu há 10 anos. Porque ninguém pode ter a certeza. Porque ele simplesmente era um esqueleto com trapos numa cadeira. Ele não se mexia. Mas também ele mexia a cara. Está bem, é fácil. Ele falava através daquela maquineta. Sim, mas ninguém precisava. Ele esperava. Mas é tudo que... Ele podia estar morto, ninguém ele podia continuar a fazer. Ele não a fazer isso tudo porque estava morto, mas... Isso era facilmente falsificado. Aquela voz, não é como se aquilo fosse original, viu? Sim. Ainda te quero estar aqui a dizer, mas aquilo não era original. Aquilo era a voz do Google Tradutor, não é? Eu acho que aquilo era a voz do Google Tradutor. Na realidade, o Stephen Hawking era o Google Tradutor. Ah, ele é que estava sempre... Ele estava ligado a receber coisas de todo o mundo. Sim. Toda a gente punha as coisas ali e ele... Sim, porque ele não era só bom em física, gente, sei o quê. Ele era bom fisicamente, em línguas. Ah, sim, em línguas. Eu sei que tu gostas muito de gajos de cadeira de rodas. Tu passas, tens fantasias de pegar naquelas rodas. Mas estou a dizer em física, mas física. As físicas e as químicas e as coisas que ele sabia. Sim, sim. Ele era muito bom em línguas também. E ele é que era a voz do tradutor. Ele era indireto. Sim, ele traduzia tudo. As pessoas pensam que. Mesmo quando é uma voz de uma gaja, que é a maior parte das vezes, é ele. É ele. Fazer voz de as gajo. Pessoas pensavam, isto é um programa, isto é aquilo. Não, é indireto para toda a gente. Sim. Faz aquilo. E é impressionante, como é escrito, mas eu fazia aquilo tudo, por acaso. Mas eu acho que, imagina se ninguém anunciasse que Stephen Hawking tinha morrido. Continuava. Novo parcial, não é? Tipo o Internet Burns. Sim. Por uma cadeirinha, pronto, falar, ok, alguém dizia alguma coisa e aquilo saía para ali, pronto. Pensavam que era ele, ou não estava a fazer nada. Ok. Podia continuar a dar conferências, entrevistas, tudo o que fosse. A nível de trabalho científico, se calhar perdia-se alguma coisa, mas fazia-se um acordo. Juntava-se os melhores físicos da atualidade, assim, um grupo deles, não é? Para fazer uma surumba. Sim. Não é? O que é uma surumba? Acho que é suruba, mas pronto. É um bacanal. Sim. É isso? Sim, sim. Sim. Sim. Juntavam-se e faziam todos um bacanal com o corpo do Stephen Hawking, em que todos iam lá pelo menos uma vez. Ok. Primeiro para unirem, não é? Sim. E depois o que não sabiam é que tudo tinha sido filmado. Não. Para a Deep Web. Para a Deep Web. E que tudo seria divulgado se eles recusassem a cumprir os pedidos. Ou seja, todos eles juntos, uniu o seu conhecimento, além do seu trabalho individual, para eles todos juntos seriam o Stephen Hawking. E pronto, não é? E é um segredo, eles tinham no rego aquele segredo, senão as consequências eram imensas a nível de, sim, pronto, do baganal que tinham feito e de um bocado de necrofilia. Sim. Com um bocadinho, nada só, assim, nada que ninguém tenha feito, ninguém, nunca tenha feito, não é? Pronto, sim, da tarde, mas pronto. E assim, imagina o mito que se criava. Primeiro é assim: o Stephen Hawking já tinha morrido para aí, já devia ter morrido para aí uns 50 anos, devia no sentido de. Já que era esperado, já devia ter morrido aquele gajo. Não, devia a nível daquilo que era esperado ou que foi dito, não é? Ele já desafiou todas as probabilidades e conseguiu ficar vivo este tempo todo e os feitos que alcançou e isso tudo. Será que desafiou todas as probabilidades? Será que não morreu logo na altura que os mestres disseram? Ou envelheceu um bocadinho, mas aquilo também pode ser essa autocomposição. Exatamente. Eles vão estava a decompor naquela cadeira. Eles vão-lhe esquechando com alguma solução para atrasar aquilo, eles embalsamaram e depois vão fechando com as coisinhas, não sei, nem que seja um bocadinho de água para parecer que está vivo. Sim. E aquilo, mas aquilo, pronto, ao fim desse tempo todo, aquilo também não era, na altura, não era material de boa qualidade. E, sim. Eu não sei, digo que se calhar isso aconteceu e eles fartaram-se de manter essa farsa e anunciaram, ah, morreu, está farto de arrastar um boneco para trás e para a frente. Ou será que morreram todos os cientistas de SIDA? Que eram, sim, um deles era mesmo maricas, sim, e já tinha SIDA. Sim, portanto, estás a dizer que todos os maricas têm SIDA? Não, mas aquele em particular tinha SIDA. E apagou os outros todos e morreram todos de SIDA, porque eles são cientistas muito avançados e tal, e já, hoje em dia praticamente já não se morre de SIDA, mas eles morreram. Porque... Mas eles também durou... Sim. Pronto. Exatamente. Eles apanharam a SIDA daquela altura, que era a SIDA mais mortífera. A SIDA de hoje em dia, que já não, era a SIDA daquela altura. SIDA daquela altura, e foi essa que eles apanharam, e então morreram. O último morreu, e eles disseram: não vamos continuar a pensar no Stephen Hawking, porque já não. Sim. Ou isso, ou, caso isso não tenha acontecido, era o que devia acontecer, era o que devia ter acontecido, no sentido de vamos criar este super grupo de sentido para fazer. Como se fossem só um super inteligente, não é? E vamos continuar com a coisa. A nível de avanço científico e tal, ok? E mantinham o mito. E aquilo ia-se passando. Até que ia haver uma altura, daqui a uns anos, que alguém ia dizer, mas o Stephen Hawking ainda está vivo. Como é que aquilo é possível? Como é que aquilo é possível? E o Stephen Hawking já tem não sei quantos anos e ainda está aqui a bombar e a aparecer e a fazer coisas. Não, ou seja, ele com 500 anos. Vamos dizer que é o Stephen Hawking. Iam ao Google dizer lá, 500 anos. Mas 500, mas como é que... Mas ele já devia ter, ia-se criando esse mito. Ou seja, no fundo ia-se estar a criar um Deus. Mas um Deus em que todos nós podíamos acreditar. Um Deus em que tínhamos provas. E não um Tony Guerreiro qualquer. Estás a perceber? Um Deus mesmo, alguém com provas dadas. Se é para ofender a religião, se é para ofender a minha religião... Eu não sei se a gente pode continuar com isto, sinceramente. Podemos. Adeus, imagina, não ias gostar muito mais de usar uma cadeira de rodas ao pescoço do que um crucifixo? Mas uma cadeira de rodas, mesmo uma cadeira de rodas, tipo, do tamanho de uma cadeira de rodas. Para os gajos fixos, usavas mesmo uma cadeira de rodas, sabe, aquele pessoal do pós-tipo. Sim, aqueles que gostam de usar cordões grandes. Sim, eu usava mesmo uma cadeira de rodas. Mas não, no geral, tipo, do tamanho assim de um crucifixo, podia ser mais pequenino, um bocadinho maior. Ou seja, o que tu estás a querer dizer é que a cruz está... para Jesus, como a cadeira de rodas está para o Stephen Hawking. Que no fundo, a cadeira de rodas era a cruz de Stephen Hawking. Epá, isso agora foi profundo. Mas, para te elucidar acerca daquelas duas manchas que estão na minha toalha, e disse que era de Moat, já. Sim. Mas, não. Eu não sei, deve ser... Calhou, pronto. Sim. Mas acontece sempre aquilo, deve ser deitado, tipo... A maneira como... Ter, portanto, as duas mãos... E, isso é que doía a cabeça. Da pomba! Desculpa. peço desculpa. Não prudência. Era só isto que eu queria partilhar a nível de religião. Era que eu acho que se devia ter mantido um supergrupo e manter o Stephen Hawking vivo. Porque isso ia, eu acho que isso ia unir-nos. Imagina o poder que aquilo não teria. Isto podia ser usado a nível científico. É óbvio que íamos ficar todos controlados de certa forma, porque ia ser uma influência grande nas massas, mas que era que tivesse uma boa influência, no sentido de duvidar para o caminho certo, a nível daquilo que realmente importa, a nível de assuntos relacionados com o mundo e tudo, mas ok, que é preciso. E até a nível ter... de hóstias. Eles certeza que iam fazer melhor os hóstias. Isso era das primeiras coisas. Certeza que as hóstias eles iam ser melhores. Aliás, eu ouvi dizer que o Stephen Hawking ficou daquela maneira por causa de uma hóstia, com como a Una gostou. E fez uma careta. Fez uma careta e... O corpo todo fez uma careta. O corpo todo. E ele ficou daquela maneira. Que é como os nossos pais dizem. Para de fazer caretas, não ficas com a cara dessa maneira. Sim. E ele fez uma careta com o corpo todo. E ele aconteceu. Portanto, é isso. E gostava de ver um super grupo, mas mesmo uma banda. O Stephen Hawking, o Einstein, o Newton. Esses gajos todos a criar uma banda. A criar uma banda. E o que é que achas que os tocavam? Space Rock. Hobbies. Tocavam hobbies. Uns aos outros. Não, eles tocavam rock. Space Rock. Space Rock. Que é um rock do espaço. E gostava que eles fizessem isso. Só porque era giro. Ou eles tocavam música pimba. Talvez. Eu acho que eles eram fomeões. Eu acho que se a gente todos a juntasse, será que eles não iam ser? Era para a família. As pessoas pensam, ah, ainda vai sair grandes mentes matemáticos e físicos e coisas a discutir, assuntos e cenas. Eu acho que não, eu acho que aquilo ia ser só, ia ser só para a família. E grupos e droga. Droga então, eu acho que ainda falta. E grupos. Pois era chato porque já não tinha metade do avanço em termos de físicas e de química. Mas a nível de música, imagina aquele intelecto todo. Posto na música, na vamos música. Lá. Eu acho que nunca ia ter melhor. Isso é verdade. Eu acho que ia ser a loucura. Eu acho que ninguém se ia importar a nível tecnológico e científico se ficasse parado, porque toda a gente ia estar em transe com qualquer música. O tipo de música, aquele ponto, pontos, pontos, ou transe. Não, em transe. Okay. Estado. Já ninguém dança transe. Dançar, trance. Já ninguém se mexe ao som de trance. Não, já não há uma cena, trance. Acho que já não. Acho que já não é também. Deve haver, mas não sei. É, há. Não foi trance. Eu sei que. Ah, o gajo que me veio pedir dinheiro há umas semanas teve a dizer que teve uma festa trance ilegal em Almeirinho, portanto. Ah. Ok, é verdade. É verdade. Sabes o que é uma festa? Sabes o que é uma festa ilegal? É uma festa que o pessoal é que se junta e é que faz e que não é legal. Isto foi a explicação oficial me dada por um gajo que me estava a pedir dinheiro, que tinha vindo de uma festa de trance de Almeirinho e precisava de dinheiro para almoçar. Porque dançar trance, depois dá aquela larica. No fim de semana inteiro, teve o fim de semana inteiro em Almeirinho, numa festa de trance, portanto agora precisava de comer qualquer coisa. Precisava de comer qualquer coisa, porque já estava em descompensação. Lá está, eu nem digo que não haja trance, mas já não é. Já não, não é só em Almeirinho, em festas de trance. Só em Almeirinho, sim. Há trance em Almeirinho, mas no resto do mundo. Acho que não é assim, já é uma coisa... Já não há uma cena. Talvez porque o trans já passou para outra coisa mais hardcore, porque é assim que funciona. Se calhar já passou para uma coisa mais hardcore, tipo... O disco Fuckers... In the Nights. In the Nights, yeah. Que é o novo tipo de música que eles dançam nos tokens. Sim. Eu não sei. Eu também não sei, mas eu vou dizer uma coisa, ainda sinto falta. Ainda sentes falta do trans? Não. E também não. Por acaso também não sinto assim... Eu sinto falta do Stephen Hawking. Eu também, eu não. Porque eu não tinha assim um contacto muito profundo com eles. Ah, no jeitinho, eu e o Google Translate todos os dias. Pois, eu sei. Mas eu não costumava usar muito o Google Translate. Eu ia todos os dias só para ouvir, só para falar com ele um bocadinho. Sim. Como é que ele estava. Ele era um bocado chato, porque tu falavas e eu repete. E ele repete, ele não diz nada de novo. Não, é sempre repetida, mas às vezes enervava. Parecia um eco, às vezes estava a dizer. Eu cheguei a dizer, mate, sacana, para com isso. E depois eu morreu e fiquei um bocado, será que me vou incriminar? Mas acho que não. Será que o Google guarda as pesquisas? Ele guarda as pesquisas todas, não é? Mas será que há um... Não, não guarda partida? Nada. É tudo... Ah, não. Tu não, fazes... não, estás completamente seguro. Tu não sabes à partida sim. Que estás a ser vigiado de todos os modos. Não sabes claro, nada não. Disso. Não, claro que não. É parte sempre do princípio que não, tudo que é privado. Isto é mesmo, não é que... toda a gente pode ver o que tu fazer, não? Será que o Google tem uma adesão especial só para pesquisas tolas que as pessoas fazem no Google Translate? Porque lá está. Nem que fosse, nem que fosse com o Google é. Uma cena interna eles deviam ter, nem que fosse sim. Só para se rirem na uma festa piada, de Natal. Sim. Porque não me importa, sinceramente, que tenham os meus dados, não sei o quê. Quer dizer, importa, não é? Mas não me importa que vejam as pesquisas que eu faço, porque eu pesquiso tanta coisa tola. Que eles não vão praticamente descobrir nada sobre mim, além de que eu sou tolo. Não dá para estabelecer nenhum padrão. Sim, nenhum, eles não conseguem perceber. Olha, este nada. Procura coisas sobre armas, portanto ele vai fazer um tiro e... Não, porque eu procuro coisas tão tolas. Pode haver uma série que eu procuro no meio daquilo tudo. Mas sim, mas ali no meio... Em 100 coisas, 99 são coisas que... Sim. Pronto. Tipo, não há nenhum padrão concreto para as coisas que eu procuro, portanto, eu não me preocupo muito com eles. E o mesmo acontece com o Google Tradutor. Eu vou ao Google Tradutor procurar coisas tolas para ver como é que aquela voz esquisita diz aquilo que eu estou a pensar. Ou seja, eu escrevo coisas tolas. Portanto, eu não me preocupo muito com... Eu raramente vou ao Google Tradutor. Mas tu acabaste de dizer que ia ao Google Tradutor um monte de vezes para falar que seria não fique. Desde que o Stephen Hawking morreu, claramente vou. Peço desculpa. Ok. E pô, ele vai falar comigo, porque eu sinto falta. Sim. Eu digo isto já não é uma coisa, não é em direto, não é assim, eu sei que não é. Sim. Já não é ele já ali. Já não é ele. É uma gravação. E às vezes que eu uso, sei lá, se estou a ver alguma coisa em algum site, numa língua aqui na domínio, e que preciso de saber o que é. Na Deep Web, lá está. Na Deep Web, pronto. Às vezes quando estou à procura de, sei lá. De dentes. Sim, dentro. Cotovelos, eu tenho um fascínio por cotovelos. Gosto de cotovelo. Mas, então, é que vou, mas não faz nada, não é... Pronto. E as minhas pesquisas também na... E nunca pesquisei nada que me humilhasse. Será que não? Eu já pesquisei coisas que me humilhassem. Coisas que me humilhassem. Por exemplo, provavelmente na minha vida já procurei vibradores. Está bem. Para ver que tipos de vibradores é que existem, se existem coisas giras. Mas na tua mulher, só se fosse naquela lista, andar a pesquisar vibradores. Exato, eles não vão perceber. É tipo, é pesquisar vibradores, sim, porque foi um bocado disto. Pronto, não me humilha nada a dizer, mãe, eu já pesquisei sobre vibradores para ver, queria ver quantos é que haviam. E porque não sabia como é que te havia dado para o Natal. Exatamente. E pronto. Mas aí dá jeito à Amazon saber que a gente quer dar vibradores à nossa mãe. Sim. Agora podia da mãe. Podia da mãe. Tipo, olha, pronto. Estás a dizer agora para o dia da mãe, como se a gente soubesse em que dia que este podcast vai sair, se fosse já perto do dia da mãe. Não, estou a dizer agora para o dia. Mas o dia da mãe tem uma coisa boa, que é. Mas é numa ponta do ano e na outra ponta do ano. O antigo. Por exemplo, a minha família ainda festeja em dezembro. Portanto, e agora festeja sem. Não sei quando. Mas. Ou seja. Em maio. Em maio? No primeiro domingo de maio. Pronto, exato. E a minha família ainda festeja em dezembro, que era o dia antigo. Não sabia. E tem essa coisa boa, que a gente pode pôr o podcast e provavelmente está perto de um dos dois. Portanto, isso é giro. Não é giro? Giro. Volta. Se não é muito giro. Eu aprendi uma coisa, eu sabia... Não sabia a história do dia da mãe, eu só sei que não é igual em todo o lado, nem nessas coisas todas, mas pronto. Ou seja, na Gualva é em dezembro e... Não. Na Guava também já é o motor, só que a minha família ainda festeja. Pronto, não adaptou o novo motor? Não, a gente decidiu. Acordo ortográfico não, e dia da mãe também não. Sim. Então, não venham com essas merdas. Uma Assembleia Geral de Família. Assembleia Geral de Família. Foi a votos. No sótão. Sim. A gente foi para o sótão. E decidiu. Não vai haver acordo ortográfico, nem dia da mãe novo, nesta família. Sim. Porque a gente gosta de manter as coisas. E depois também mandou tomar para a cozinha fazer o jantar que ele estava com fome, porque a gente gosta de manter as tradições nesta casa. Também, foi isso. E deu-me com o sonho. E a minha irmã foi perdoa para o quarto. E o meu irmão foi trabalhar na oficina. E depois foi ver televisão. Foi ver televisão. Com uma cerveja na mão. Sim. De meias sem brancas calças. Até... Sim. Sem calça. Calou. Vê discursos de Salazar. Antigos. Estava a passar na RTP, não, tipo, tem cassete. Ah, tem cassete, sim. Porque a gente, sim, porque eu, a gente, nessa assembleia também ficou definido que, DVDs, Blu-rays, streams, não. Nada dessas coisas. VHS. Vamos ficar nas cassetes. E foi decidido, portanto todos estiveram de acordo, ou pelo menos a maioria, não é? Até porque se não estivessem de acordo, meu pai dava de suíte. Eu levei com o suíte porque tentei discordar. É, mas sim, eu às vezes gosto de ver pornografia na internet. Ah, não. Arranja VHS. Arranja vídeos, como eu arranjava. E vê quando ainda estou em casa. E vês para... Na sala de família. Mas, por falar em pornografia, só há uma coisa que os donos da internet podem descobrir acerca de mim. É que eu sou um bocadinho badalhuco. Porque procuro nas redes sociais fotografias de gajos. Não procuro fotografias de gajos. Tipo. Não, já procuro. Elas aparecem. Elas já aprendem quando estás nas redes sociais. Nas redes sociais. Não és tu que andas a pôr fotografias de gajos nas redes sociais. Não. Elas é que te aparecem não. Na tua rede elas social. Aparecem na minha rede social e eu faço likes. Portanto, é a única coisa que eles podem perceber da minha pessoa, mais ou menos, é que os eu gosto de gajos. Os de internet. Ou seja, andas a enganar os senhores de internet. Gostas de gajos e tal. Acho que sempre a dizer que eu sou maricas também. Seja, também está sempre a dizer que eu sou maricas. Ainda estou sempre a dizer as coisas. Tu realmente... Se tu ouvisses as coisas de uma vez, ainda estava a repetir sempre. Sempre a querer dizer que eu sou maricas. E eu aqui tanto bom. Eu aqui um homem zarrão. E tu sempre com essas bocas. E sinceramente... Consolas-te com a minha boca, não é? E consolo-te com a tua. Consolas-te. Ai, Vasco, olha. Repara que a gente ainda falou aqui do polícia e do advogado neste podcast. Pois não. Mas eu também não disse assim nada de grave. Não, nada que foi. É porque há sentido, o advogado dá-me uns pontapés. Sim. Os encontros, mas fiquei a desgastar. Bom, vou estar aqui sentado há muito tempo, se calhar está a ficar está com a perna mesmo. Com a perna de remão. É. Já está aí coisa, e um bocado deficiente, não sei. Pronto. Eu também senti o polícia dar-me um castete, mas eu sabia porque era. Mas pronto, estão tão calminhos, não me parece. Já sei porque é também. Estão com os fones. Não estou a ouvir nada. Estão com os fones de parece que sou surdo, mas não sou. Eles estão aqui, estavam fartos, tanto fartos ouvir, gente. Que puseram, não ouviram nada do que... Oh, e é para isso que a gente paga, para vocês virem. É, vale a pena. Não, é para isso. Assim também sou polícia, olha que porra. Eu nunca tive o desejo de ser polícia. Já agora, só... Porque há aquela cena, tipo, os... Nem polícia, nem astronauta, nem bombeiro. Desculpa. Lá está, bombeiro. Sei que, mais ou menos. Sei que é próximo de coração. É bombeiro. Está reformado, mas era bombeiro. Mas nunca... Nunca tive também. Mais ou menos, porque eu acho que é. Ainda tinha coragem para ser nada disso. Sim. Portanto, eu nunca tive muito interesse em ser nada disso. Eu nunca tive. Eu nunca fui. Eu, se calhar, não sei, se calhar quando deram-me dinheiro, não sei, mas ainda nunca fui. Nunca daquela. Ah, quero ser bombeiro, ou quero ser polícia. Okay. Não, eu estou bem, eu não sei polícia. Eu costumava dizer que queria ser carteirista. Olha. O que até... Está relacionado com a polícia. Está relacionado com a polícia e envolve alguma coragem, mas não muita, porque és conduído, não é? É ali faz as coisas para calada, né? Se for bom, como é que eu faço, não é? Não vale a pena, mais vale escolher outra coisa. Sim, isso é para ser, há de ser, vais investir tempo. Exatamente. E vai ser o melhor, portanto. Tu ias ser um bom carteirista. Isso é um bom carteirista. E pô, tu ias ser um bom carteirista. Ninguém ia desconfiar, não é? Ia desconfiar. Este rapaz não tem cara de carteirista. Tem cara de carteirista. Está lavado. Está lavado. Ele lava-se. Pronto, portanto. Usa óculos. Os carteiros não usam óculos. Não, precisam de refletes. Precisam de estar. Pronto. Aqui. Sim. Porque tu não tens refletes porque usas óculos. E nem tens. Mas era a única coisa que eu dizia que. Vou ser carteirista. Mas lá está, era uma piada toda. Porque o que é que eu queria ser? Uma pessoa que diz piadas toda. Eu queria ser padeiro. Eu não queria. Ou queria, não sei. Eu acho que não. Se calhar houve uma altura em que passou o padeiro para a tua casa. E eu, epa. E eu, tu, epa. Sim, senhor. Gosto bem de pão. Gosto bem de pão. Ele tem uma roupa muito gira, porque era um padeiro daqueles antigos que usava, estava todo vestido de branco ainda. Acabado de sair de cheio de farinha. Tem uma carrinha. Uma carrinha. Branca. Se fosse preta, gostavas mais. Que é uma rainha de violadores e tu consoles sem ser violado. A branca não era. A branca é para pedofilia. Uhum. Já reparaste que pedofilia rima com eucaristia? Uma rima bem gira. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Também rima com muita outra coisa. Mas rima, por isso mesmo. Não há problema nenhum em estar. Um dia, tia, faria, mania. Eu estou aqui a brincar com isqueiros, porque eu nunca percebi bem como é que isto funciona. Sei que há nisto. Isto solta o gás, não. Eu não sei como é que isto funciona. É. Eu não sei muito, mas estava a brincar com. Pois eu sei que é gajo isto, só o gajo. Eu não sei bem como é que isto diz. Ai, que porra. Ah, mataste que seis meus. Que porra. Sempre a brincar. Sempre a brincar com a câmara de gás. Que Hitler da porra. Sempre a brincar com a câmara de gás. Eu não sabia, estava para aqui. Eu não sabia que isto soltava o gás. Oh. E pá, eu tinha tantos planos para te agir. E com o extermínio dos judeus, acabamos este podcast. Não, esta, não. Este número. Sim, não vamos acabar o podcast por indignação com o extermínio dos judeus. Não, porque isso já aconteceu há muitos anos, portanto. Não fazia sentido a trazer mais sofrimento ao mundo. É verdade. Porque se este podcast um dia acabar. Epá, eu percebo que 6 milhões de judeus que morreram e não sei o quê. Epá, eu percebo. Eu ia dizer, percebo, 6 milhões de pessoas a ouvir-nos todas as semanas é muita pressão e se calhar vais para uma altura que a gente depois talvez acabe. Mas foste para outro caminho, ok, foi também é válido. Também é válido. Isto é triste, 6 milhões de judeus morrerem, não sei o quê, mas lá está, são 6 milhões de pessoas que deixam de ouvir este podcast. Sim. E será que de certa forma também não morrem um bocadinho? Morrem. Morrem, perdoem-te de qualquer coisa. Será que muitas daquelas pessoas não entraram livremente nas câmaras de gás a pensar eu nunca vou ouvir aquele podcast, portanto estou bem? Eu acho que não. Se calhar não, mas... Eu acho que não. Eu não sei. É provável que não, no fundo é provável. É provável que não. Portanto, é isto. Para as pessoas sobre Manassu, vão ao site. Eu agora pensei que estavas-me a dizer só. Mas agora parece o sobre Manassu. O nome é giro por causa deste nome. É bem giro. Mas não, é mesmo o nome do nosso patrocinador de hoje. Vão ao site, que é www.com e ponham lá nós imagem 10 em caps lock e tem um jagunço que vai dar chapadas nas orelhas quando usarem os fones. Pronto, está feito. Sim, agora podem voltar para os fones e a gente vê-se para a semana. A gente vê as pessoas. Sim. É sempre pelo menos aquela pessoa que está a ouvir o podcast agora e a gente está aqui à janela a vê-la, portanto. Ah, o António? Sim! Ah! Está ali. Por um bocado estranho, um bocado estranho, está todo nu a ouvir o podcast, mas... Sim, mas não me queixo. Não, mas já vimos sempre melhores. O António é bem apresentado. Sim, mas já vimos melhores. Já vimos melhores. Sim, porque cada gente... vocês sempre, quando vocês subscrevem ao nosso podcast, a gente tem acesso à vossa vida no geral. A gente vai ver vocês ouvirem. E quando vocês procurarem tudo. Vibradores para as vossas mães, a gente vai saber que vocês estão a procurar vibradores. E é isso. E beijinhos. Portanto, a gente vê. Principalmente ao António. Beijinhos no... Ele sabe. Onde é que eu gosto? Ele sabe onde é. Ganda António! E até para a semana! É isso. E agora ouçam esta música que não é trans, mas também é muito gira. Mas entrem em trans com esta música.